número 15. Ela é grande demais, não caberia nem no programa todo. Então vamos dividir em pequenos capítulos ou partes. Anticristo, Cristo de Satanás e seu domínio mundial neste final do ciclo. Muita gente pergunta como pode isso ser possível. Pode, graças à maldade humana. Porque Satanás é exatamente isso, é a soma das maldades humanas. No dia em que não houver mais uma pessoa ruim, uma pessoa má, não haverá mais Satanás. Ele é a criação da humanidade miserável que ainda está nesse planeta. Vamos então iniciar a 15ª chave bíblica da volta gloriosa do Cristo de Deus. Primeira Epístola de São João, capítulo 2, versículos 18 a 26. Filhinhos, já é a derradeira hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que reconhecemos que é a hora última. Eles saíram do nosso meio porque não eram nossos. Porque se fossem nossos, teriam permanecido conosco. Portanto, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós tendes a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque vós a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso se não aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, porque nega o Pai e nega o Filho. Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que ouvistes desde o princípio, também vós permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que o próprio Jesus nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é sobre aqueles que vos procuram enganar. Isso aqui é tão bonito, meus amigos, meus irmãos, que eu vou parar neste ponto aqui. Não se precipitar e ver exatamente o que isso significa. Bom, só esse pedacinho aqui daria para uma palestra de 2 horas. O que é que diz São João, o evangelista, na sua primeira carta, capítulo 2, nesses versículos 18 a 26? São 8 versículos. Filhinho, já é a derradeira hora. E como ouvistes que vem o anticristo, Também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a hora última. E eles saíram de nosso meio porque não eram nossos. Porque se fossem nossos, teriam permanecido conosco. É duro, mas eu tenho que dizer, ninguém trouxe uma mensagem ao mundo igual à da LBV. Trouxe uma linguagem sectarizada, mutilada, fragmentária, reacionária, de um Jesus crucificado, liquidado, morto, inerme, inerte, que não é o nosso Jesus. Não é só o Cristo vivo que está aqui no templo da boa vontade e devora todos nós com seus olhos, mas devora de amor e de proteção às nossas almas. Filhinho, já é a derradeira hora. E como ouvistes que vem o anticristo final, do Armagedon final, antes dele virão muitos anticristos para trabalhar contra nós. Eles saíram do nosso meio porque não eram nossos, porque se fossem nossos, teriam permanecido conosco. Portanto, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é de Jesus. E vós tendes a unção que vem do Santo, que é o Cristo. E todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque vós a sabeis. Porque mentira alguma jamais procede da verdade. Esse é o anticristo. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Mentira alguma jamais procede da verdade. Mas da mentira, muitos prosélitos foram feitos, até que descubram que foram lesados, criminosamente enganados por esses anticristos. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo e acaba negando o Pai e o Filho. E todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. Hoje é só comentando essa primeira parte da 15ª chave bíblica da volta triunfal do Cristo de Deus. Deus está presente.